cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Todo mundo mexendo, vambora. Conheci uma menina que veio do sul pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo na dança do tchaco, e na garrafinha deu uma raladinha. Agora o Gera Samba mostra pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso. Agora mexe, agora mexe, vai. Agora mexe, bem gostoso, vai. Agora mexe, é aí mesmo. Agora mexe, balançando a pomacinha. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo. Agora no sapatinho, vambora. Vai no sapatinho, vai. É mexendo gostosinho, vai. Vambora, moçada. Vai no sapatinho, vai. É mexendo gostosinho, vai. Ah, que beleza. Que maravilha. Isso é magnífico, mãe. Conheci uma menina que veio do sul pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo na dança do tchaco, e na garrafinha deu uma raladinha. Agora o Gera Samba mostra pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, mexe, danadinha, mexe, mãe, vai. Agora mexe, vai. Mexe, mexe, mãe. Agora mexe. Mexe, mexe, agora mexe. Ai, que delícia. Agora mexe. Então, mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Opa! Mexe embaixo, vai mexendo. Agora vai no sapatinho, vai. Vai no sapatinho, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. Quero ouvir! Vai no sapatinho, vai. Vai mexendo gostosinho, vai. Na sacanagem. Ei, mãe, tá gostosinho? Então joga um pouquinho pra direita, pra esquerda, vá. Empina mais um pouquinho, vá. Então, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Agora mexe gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai. Agora vai mexer gostoso, bonitinho, vai. Agora mexe, ai. Mexe, mexe, mãe. Agora mexe. Mexe, mexe, mãe. Agora mexe. Mexe, mexe, neguinha. Agora mexe. Balançando a bombazinha. Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro. Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. Mexe, mexe, bem pro lado, gostoso. Mexe, mexe pro outro, vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso. No sapatinho, vai no sapatinho, vai. Remexendo gostosinho, vai. Remexe, vai. Vai no sapatinho, vai. Washington, eu gosto muito. Então vamos todos nós